ainda dentro da central de cervejas, pediram para ficar com a parte de inovação. E na parte de inovação também tivemos um projeto muito interessante, que ao fim e ao cabo, quando fiquei com a inovação, tipo, ao fim e ao cabo disse, pá, sim senhora, mas temos que montar isto de raiz, então temos que rever todo este processo. E revimos, e quando já tinha isto tudo aprovado, veio uma diretiva da ANCA no nível internacional e disse, nós agora vamos passar a ter um processo igual para todo mundo. As coisas nestes termos. Quanto mais holístico for o nosso conhecimento sobre determinado tema, mais informada e consciente é a nossa tomada de decisão. O convidado de hoje desenvolveu uma abordagem de análise de informação que serve, podemos lhe chamar, de guia, analisando constantemente o paradigma em que cada negócio está e aquilo que enfrenta, ajudando os empresários e empreendedores a tomarem, à partida, melhores decisões. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. O nosso convidado de hoje, o Luís Madureira, para além de ter desenvolvido a abordagem que já disse, trabalhou por este mundo fora e, para além de ter ajudado a lançar em Portugal uma das marcas mais conhecidas de bebida, foi responsável de inovação de outras tantas marcas e, hoje em dia, trabalha fazendo consultoria de inovação e estratégia. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ir a zhe.ro ou às nossas redes sociais principais em zhe.ro, THE.ro, em Facebook e Instagram. Portanto, vamos para a entrevista. Até já! Boa tarde, Luís, como é que estás? Tudo bem contigo? Muito bem, obrigado. Olha, seja bem-vindo aqui ao programa. Queres fazer então assim um pequeno pitch sobre ti? Um pequeno pitch, ok. Basicamente, eu conto a história toda de Luís Madureira ou queres que eu faça um pitch mesmo curto? Não, conta a história de Luís Madureira. A história toda, ok. Então pronto, olha, Luís Madureira, basicamente nasceu em Viseu. Estudou lá e depois teve boas notas e teve a sorte de poder escolher basicamente para onde é que queria vir estudar. E na altura o meu pai tipo, tinha o seu negócio também, portanto também ao fim e ao cabo foi um empreendedor, montou o seu próprio negócio. E eu sempre gostei, ia com ele nas férias, quando de algum lado eu também ia com ele, tive a oportunidade de ir inclusive para a Itália, para feiras, perceber o que é que ia estar na moda, o que é que ia acontecer e por aí fora, para conseguir novos fornecedores, por aí fora. E então escolhi vir para a economia da Nova SBE, portanto School of Business and Economics. Depois na Nova, apercebi-me que o que eu gostava mesmo era de gestão, portanto ao fim de fazer as primeiras cadeiras base de economia, apercebi-me que gostava de gestão e que gostava muito de marketing. E então especializei-me em marketing, ter sido os alunos na altura que fez todas as cadeiras de marketing, porque como a Nova funciona pelo sistema americano, tu podias escolher créditos e fazer mais do que uma área. E eu optei por só fazer marketing. Neste processo conheci o meu primeiro employer, que basicamente foi o Dr. Vitor Centeno, que me dava, que era professor da cadeira de publicidade, e que um dia disse, epá, vou recrutar pessoas, quem é que quer concorrer? Eu concorri, quase vendi um carro telecomandado ao diretor comercial, porque na altura eu estava a estudar e tinha um hobby que era os carros telecomandados, e então eu comprava peças em Lisboa, levava para Viseu ao fim de semana, ou comprava pelo caminho nas lojas e por aí fora, e fazia trading. Portanto, e isso dava-me para financiar ao fim e ao cabo o hobby. Conseguia peças mais baratas, porque conhecia as pessoas das lojas e por aí fora. Claro. E então quase vendi um carro telecomandado ao diretor comercial e disse, epá, não, peraí, tu já não vais para marketing, que eu queria ir para trade marketing, influência de outro professor meu, que é o Dr. Jorge Velosa, também da quinta de aulas na Nova SBA e no Lisbon MBA, e que o que aconteceu foi que ele disse, epá, não, vais para as vendas. Então fui para as vendas, comecei a crescer tanto na parte de vendas, na parte de gestão de conta. Gestão de conta passei a ser a gerir contas nacionais, inclusive. E passados quase 5 anos, numa grande empresa como é a Diageo, tem marcas como a JB, a Smirnoff, Baileys, Johnny Walker, Old Parr, Dimple e por aí fora, decidi aceitar um desafio novo, que era passar da gestão do off-trade, portanto contas moderna de distribuição, para o Horeca. O Horeca, canais Horeca. E então passei para a Coca-Cola. Aí, tipo, muito giro, pá, sendo que o sistema Coca-Cola é um sistema digamos complexo E ao fim de um ano tive uma proposta para ir para Matutano. E eu aceitei porquê? Porque a Matutano tem o melhor route market no que toca à distribuição direta. Ou seja, são eles que iam diretamente ao ponto de venda e geriam todo o ponto de venda. E esse conhecimento só eles é que me podiam dar. Então mudei, tive lá mais um ano e meio e tive depois a seguir uma proposta irrecusável. Que era lançar a Red Bull em Portugal. Portanto, a Red Bull era nessa altura era distribuída por um distribuidor, e entretanto a Red Bull decidiu montar cá a Red Bull Portugal. Então eu aceitei, fui para diretor de vendas, fui para National Key Account Manager e depois fui promovido a diretor de vendas e trade marketing. Portanto, fiquei com toda a área de vendas e trade marketing debaixo da minha responsabilidade. E depois, porque tivemos aqui alguns case studies e algumas campanhas que correram muitíssimo bem em termos de promocionais e por aí fora, e também já aí, devido à análise dos dados dessas campanhas, montámos case studies e eles convidaram-me para fazer parte de um grupo de 7 pessoas que definia as políticas a nível mundial de desenvolvimento de canais. Isto corria tudo muito bem, até que eu arranjei uma namorada que foi para o México. E como ela foi para o México, eu tentei ir via Red Bull ir para o México, mas por várias vicissitudes perdemos aqui um bocadinho o timing e então acabámos por acordar entre nós que eu iria lá passar as férias todas, ou ela vinha cá passar as férias, e depois na fase seguinte, porque ela também estava lá como expatriada, se ela não voltasse para Portugal, o que eu faria era, via Red Bull ou não, eu ia com ela. E foi o que aconteceu, ela veio para a Inglaterra para a sede e eu despedi-me aqui da Red Bull em Portugal e fui para a Inglaterra à procura de emprego. Aí aproveitei para passar das vendas para o marketing, até porque os ingleses não te contratam se tu vais para vendas, os ingleses só te contratam se tu já conheces bem o mercado e tiveres contactos no mercado, portanto, se já fores conhecido no mercado, e conheces os clientes, até se já tiveres presença. Exatamente, portanto, é muito difícil entrar, quem está em vendas e para a Inglaterra é muito difícil. A não ser que vais por uma multinacional e as pessoas já te conhecem. Então fui para marketing, fui para o maior produtor de café e chá da Europa, que agora se chama United Coffee. E basicamente eles tinham também uma marca, que era a marca Lions, que era uma marca líder em Inglaterra dos tempos da Grande Guerra, só para teres uma ideia do heritage da marca. Passado um ano e meio, quase 2 anos, a minha namorada teve uma proposta para voltar para Portugal com a função que estava a desempenhar em Inglaterra. Portanto, a mesma função, mas baseada em Portugal. E aí decidimos, vamos voltar. Voltámos e quando cheguei cá o mercado não estava fácil. Embora eu tivesse um currículo muito bom, porque tinha já estas componentes todas de marketing, vendas, trade marketing, por aí fora, ao nível de direção, né? E o que aconteceu foi que tive aqui várias propostas, mas em termos monetários não era aquilo que eu queria. Basicamente sim senhora, venha ser o nosso diretor de marketing, mas eu só lhe posso pagar o salário de um brand manager. Ok, e aquilo não começou a correr muito bem e houve outras pessoas que me começaram a pedir, ajuda-me a fazer o meu plano de negócios, ajuda-me a fazer o meu plano de marketing, ajuda-me a desenhar esta campanha, como é que eu faço este tipo de promoções, dá-me formação, por exemplo, de vendas, como é que eu faço, como é que eu listo um produto na grande distribuição, por aí fora. E então acabei por montar a minha própria empresa, portanto fui quase empreendedor à força. Ou seja, basicamente tive que faturar e tive que dizer, se é assim mais vale criar uma empresa. E então tive uma ideia brilhante, que foi chamar a minha empresa de Uber. E isto foi em 2006. E fui ao registro de marcas e não me deixaram registar Uber, porque havia, já não sei se era uma engomadoria, se era um canalizador que tinha o nome do Uber, e como era de serviços não me deixaram registar a marca para uma agência de brand building, que ao fim e ao cabo era o que era a Uber, que era uma agência de brand building integrado. Portanto, tínhamos o Road to Mind, que basicamente é o consumer marketing, o route to market, basicamente era o caminho para a distribuição, e depois o todo o trade marketing, e depois outra parte que era a operacionalização disto. Por exemplo, imagina, lançámos cá uma marca de smoothies, estamos a falar em 2006, 2007, Foi a primeira, se não, eu penso que foi mesmo a primeira na altura, em que basicamente havia uma marca em Inglaterra, que era muito conhecida na Inglaterra e nos nórdicos, e que basicamente eu lancei cá e consegui a distribuição, consegui começar a desenvolver a marca. Só não vingou ainda mais porque eles depois não queriam que fosse eu a investir na marca. Eu disse-lhes: não, a marca é a vossa. Tudo que é de marketing tem que ser vocês a pagar o desenvolvimento da marca, porque a marca não é minha, não vou estar a investir numa marca. Ou seja, eu ficava com a parte a margem, digamos assim, do trading, né? Ao fim e ao cabo da marca, tinha que ser pago de alguma maneira. E isto decorreu durante cerca de 2 anos. Outra dos grandes projetos que tivemos foi a Ballantine's Finest Clubbing Season. Foi a primeira plataforma, à semelhança de uma plataforma que eu tinha desenvolvido quando estava na Red Bull e que serviu para manter a marca de bebidas energéticas da Coca-Cola, o Burn, à ilharga, né, como se costuma dizer. E depois aqui eu repliquei, fiz uma parceria muito grande com a Fierce Angels, que é uma label de música que é do Mark Doyle, e neste processo todo, como eu também já era DJ internacional, portanto já tinha construído também a minha marca como DJ. Toquei, por exemplo, 2 vezes no Amsterdam Dance Event, que é o maior evento de música eletrónica na Europa, como DJ, convidado por duas labels diferentes. Isto para dizer que, portanto, montámos a Ballantine's Final Coming Season, que foi um projeto muito, muito giro, e depois estive aqui, quando este projeto estava mesmo a acabar, tive aqui uma proposta milionária para ir para Angola, o que eu aceitei, mas aceitei com a condição de levar a família. E então o que aconteceu foi que eu, portanto, fui, estive lá 2 meses, mas depois verificámos que era impossível levar tinha na altura uma bebê com 3 meses, era impossível levar para lá uma criança com 3 meses e estar descansado, digamos assim. E então acabei por voltar, e quando voltei tive uma proposta para ir para a Heineken, neste caso a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, uma proposta através do Dr. Alberto da Ponte e de uma empresa de executive search do mercado, para ir para desenvolver um departamento chamado Competitive Intelligence. Na altura não tinha experiência propriamente dita em Competitive Intelligence, mas tinha experiência em consultoria e de marketing e de vendas e por aí fora, tinha um know-how, conhecia bem a indústria, e então eles recrutaram-me. Passado 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio, nós estávamos no world class, ou seja, estávamos acima do percentil 90 de muitas, aliás, da maior parte de 300 e tal, 400 empresas que havia no mundo que tinham um departamento de Competitive Intelligence. Isto depois deu asa que eu fosse convidado para começar a apresentar este case study em conferências de Competitive Intelligence e por aí fora, e eventualmente levou a que depois começasse a ser convidado para dar aulas em muitas universidades, quer aqui, quer em Espanha, quer em Inglaterra, através do ICI, que é, não, não, é uma empresa de formação e certificação em CI alemã. Portanto, depois, ainda dentro da Central de Cervejas, foi-me pedido para, e aqui queria realçar, portanto, tu lançares uma coisa completamente nova numa empresa é, ao fim e ao cabo, é como lançares uma empresa. Uhum. Portanto, tens que fazer o pitch do que é que tu vais, qual é o valor que tu agregas, tens que fazer o pitch de porque é que as pessoas têm que trabalhar contigo e como é que tu as podes ajudar. As pessoas têm que perceber o que tu fazes, como é que o fazes e qual é o valor que lhes consegues dar. E depois, não contente, pediram-me para ficar com a parte de inovação. E na parte de inovação também tivemos um projeto muito interessante, que ao fim e ao cabo, quando fiquei com a inovação, tipo, ao fim e ao cabo disse: pá, sim senhora, mas temos que montar isto de raiz, então temos que rever todo este processo. E revimos, e quando já tinha isto tudo aprovado, veio uma diretiva da Heineken no nível internacional e disse: nós agora vamos passar a ter um processo igual para todo mundo. Uhum. E então nesse processo eu disse: ok, então vou falar com quem de direito, porque quero ser dos primeiros países não vou montar agora o nosso processo para depois só vir à Heineken e mudar, e temos que mudar por cima. Portanto, meti-me logo ali na primeira vaga, consegui negociar estar na primeira vaga de mudança, e acabámos por ser o primeiro país do mundo, a Heineken, a montar este processo. E montámo-lo tão bem que depois, neste caso, o meu plano de implementação deste processo interno de inovação foi replicado para todo mundo. Portanto, aqui foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos foi para a Espanha, se não estou em erro, depois foi para a França, que são basicamente os maiores mercados da Heineken, e nomeadamente ao nível da inovação. Por exemplo, foi em França que se desenvolveu a Desperados, da Heineken. E pronto, basicamente foram estes os grandes bandeiras de 5 anos na Central de Cervejas, sendo que eu continuava a querer desenvolver o Competitive Intelligence, e então o que eu fiz foi, eu desenvolvi um processo de Competitive Intelligence em tempo real, portanto, ou seja, era passar do world class para passar para a frente do resto da concorrência, das pessoas que estão a desenvolver e a trabalhar em Competitive Intelligence, e saí para ou seja, ficar para implementar isto e para vender este serviço às empresas, portanto, numa lógica de consultor, numa lógica de agência. Coisa que eu fiz, e neste processo desenvolvi uma parceria com o Ogilvy, com o grupo Ogilvy em Portugal, que me convidou para lançar isto, ou seja, em parceria. Portanto, o Uber Brands parceria com o Ogilvy Portugal, debaixo da marca Ogilvy Red, que é uma marca de consultoria estratégica do grupo Ogilvy a nível mundial. O que fizemos, e quando nós lançámos a Ogilvy Red, convidámos a chairman da Ogilvy Red para vir cá, para uma conferência de lançamento da Ogilvy, e ela, quando viu o que nós estávamos a fazer, nomeadamente o SMINT, que é este processo que eu estava a dizer, que é CI, Competitive Intelligence em tempo real, ela convidou-me para trabalhar diretamente com o escritório de Nova Iorque, via o escritório de Portugal. Portanto, o escritório de Portugal trabalhar diretamente com o escritório de Nova Iorque, e o escritório de Nova Iorque é onde são geridos os clientes a nível mundial. Portanto, os clientes globais são geridos em Nova Iorque. Neste processo todo ganhámos a conta da UPS, portanto, a logística, a empresa de logística a nível mundial, e tivemos a fazer deliverables de CI desde deep dives até a implementação do SMID. O que fizemos até final de 2015, meados de 2015. A altura é essa em que passaram os 3 anos que nós tínhamos definido para a parceria, e a partir daí voltei a trabalhar com a minha marca Uber Brands. Uhum. E passei a desenvolver todas estas deliverables, portanto, debaixo da marca Uber Brands. E isto tem uma razão de ser, que é poder trabalhar com vários clientes de várias indústrias. Portanto, nós, quando fazemos Competitive Intelligence, só podemos fazer Competitive Intelligence para um player ou para uma empresa numa indústria, não é? Não dá para trabalhar para a Unicer e para a Central de Cervejas ao mesmo tempo, porque, claro, obviamente são concorrentes e havia questões éticas e legais e por aí fora. Portanto, conflito de interesses também. Exatamente, conflito de interesses. Portanto, o que veio a acontecer foi, eu assim posso trabalhar com, portanto, imagina que o Ogilvy não tinha um cliente numa determinada vertical, eu aí podia trabalhar esse cliente. O cliente da Ogilvy não, desta determinada vertical, não quer trabalhar comigo, por exemplo, ou não precisa dos meus serviços, eu, se estiver sozinho como Uber Brands, posso trabalhar outro concorrente dessa empresa. Uhum. Caso contrário, não podia, e fechava-me algumas indústrias. Muito bem. Então, pegando aqui também na tua apresentação, vamos então pegar principalmente aqui no ponto desde a criação da Uber Brands até uhum. a tua passagem na Central de Cerveja. Portanto, pode-se dizer que aquilo que tu fizeste dentro da Central de Cerveja foi aquilo que é chamado muitas vezes por um intrapreneurship, que é empreendedorismo interno. Sim. Não é propriamente a criação de uma startup, mas como tu próprio disseste, é quase uma apresentação de uma nova empresa dentro da própria empresa, neste caso. Como é que foi esse processo na tua experiência? Achas que foi uma situação extremamente complicada? Propriamente, na altura, vamos assumir, tu criaste a Uber Brands, foi em 2006, não é verdade? Sim, 2006. Esta altura aqui da inovação por parte da Central de Cerveja foi em que ano, mais ou menos? A parte do Competitive Intelligence começou em 2008, portanto, eu fui recrutado em dezembro de 2007, portanto, começou em 2008, na verdade, e depois a parte de inovação fica com a inovação em 2010, não tenho erro. Portanto, 2008, 2010, nessas zonas, empreendedorismo, principalmente em Portugal, era pouco ou nada falado. Sim, então quando montei a Uber Brands, eu lembro-me de ter umas reuniões de startups, chamemos assim, onde estava, por exemplo, pessoas como o responsável que montou Esotérica, que foi o primeiro internet provider em Portugal. Uhum. A Nancy, que trabalha há muito, muito tempo com startups e que agora tem a Semeia, é um VC com incubador, com investimento. Tudo ali um bocado junto. Ou seja, tem ali um conceito muito interessante e que eles vão, inclusive, aprofundar. Portanto, a Uber Brands foi das primeiras players assim de empreendedorismo também aqui em Portugal. Sim, acabou por ser uma das primeiras startups a surgir como startup, ou seja, já com na lógica do startup. Também, por exemplo, eu lembro-me que quem fazia estas reuniões era o Patrick van der Valk, que é um empreendedor que muito pouca gente conhece em Portugal, no entanto ele está cá e já lançou várias empresas, já trabalhou para várias startups, inclusive cá e em Silicon Valley. Só para teres uma ideia, é uma pessoa muito interessante. E isso foi em 2005, 2006. 2006, 2007. E depois o que aconteceu foi, quando fui para a Central, ao fim e ao cabo, acabei por usar esta experiência de empreendedor para ser um empreendedor dentro da Central de Cervejas. E podemos chamar entrepreneurship, podemos lhe chamar até às vezes change management, mas eu acho que aqui é mesmo até entrepreneurship. E é curioso, porque tu estavas a dizer, então, mas tiveste aqui dificuldades. Eu não diria dificuldades, quer dizer, há sempre dificuldades, mas eu diria-lhe que houve aqui coisas bastante interessantes. A primeira questão foi que, quando as pessoas internas ouviram, agora vem aqui um tipo para fazer competitive intelligence, muitas delas ficaram, mas este tipo vem aqui para nos espiar a nós. Ou seja, estavam a pensar que eu ia controlar o que estava a acontecer internamente, e a lógica era exatamente o contrário. Corporate. Era exatamente espionagem industrial. Não. Mas isto é exatamente o oposto. Portanto, isto é, tu viraste para fora e perceberes quais são as oportunidades e as ameaças que existem no ambiente competitivo, e perceber exatamente, obviamente, sejam estas ameaças e oportunidades externas, né? Coisas que tu não dominas. Oportunidades económicas, oportunidades políticas e por aí fora, até movimentos dos teus concorrentes, e perceberes, olha, está aqui uma área no mercado que ninguém está a cobrir, então vamos nós posicionar-nos aqui e ficar com este segmento de mercado. E isso foram tempos muito, muito interessantes, porque tu tens que levar ao fim e ao cabo a empresa atrás de ti. Portanto, e na parte do competitive intelligence, como nós estamos muito virados para o mercado, isso é mais fácil, porque basicamente tu estás a trazer informação e conhecimento e insights de fora para dentro. Quando depois passou para a inovação, é um desafio muito, muito maior. Porquê? Porque tu estás a levar a empresa toda contigo, mas tu precisas que as várias funções que estão ao teu lado, que vão contigo e te ajudem na tua função, no teu job, né? To be done. Ou seja, e isto é muito mais complicado, porque tu estás, imagina, eu estava no board, já na altura, e tinha que, ao fim e ao cabo, articular com os meus colegas do board, seja nas operações, seja nas vendas, seja no marketing, para garantir que as necessidades deles são servidas, mas ao mesmo tempo eu tenho que garantir que o processo é respeitado e que o processo é otimizado e é o processo ótimo, ok? Isto às vezes é complicado gerir todas estas agendas. Vamos só dar aqui um passo assim ao lado, um bocadinho bastante, mas se tu consegues descrever assim em poucas palavras, só para os ouvintes que já ouviram esta expressão algumas vezes, mas o que é competitive intelligence, não certo? Ok. Se tiveres que definir... Competitive intelligence é muito simples, são insights, portanto, e um insight é ver para dentro de um problema ou perceber uma determinada questão, portanto, é um insight que é acionável, ou seja, que tu podes usar este insight, não é só um insight para ter na prateleira, é um insight que tu vais usar para ou tomar decisões ou desenvolver estratégia. Portanto, todas as empresas deviam ter um departamento de competitive intelligence ou, no mínimo, uma função. Ou seja, e quando eu digo ter um departamento ou uma função, quer dizer que deviam fazer isto de maneira sistemática, portanto, estar sempre a fazer isto, e de uma maneira estruturada. Portanto, todas as empresas fazem competitive intelligence, mas fazem-no de uma maneira não estruturada, não sistemática, não iterativa. Portanto, hoje preciso de uma informação, vou buscá-la, tomo a decisão e acabou. E tu devias guardar aquela informação, que é para depois perceber se aquela informação ajudou a tomar uma decisão correta ou errada, e depois inclusive esses insights, tornar a metê-los no processo. Reutilizá-los para ver e ter uma certa evolução. Para otimizares o teu decision making, exatamente, a tua tomada de decisão. Muito bem, então voltando outra vez aqui para Uber Brands, e mesmo para a parte da ideação, tu tiveste a ideia, Uber Brands és tu sozinho ou tens uma equipa? Ok, Uber Brands... Foste solopreneur basicamente? Sim, começou sozinho comigo, sempre, ou seja, aqui a minha lógica é ou estou numa empresa ou sou eu o empreendedor, foi sempre esta a lógica, não quer dizer que não venha a ter parceiros e ter empresas maiores, mas a lógica foi sempre começar sozinho porque, como eu te disse... Quando começou porque havia uma necessidade, eu estava a ser contratado como Luís Madureira. Portanto, a marca Uber Brands não dizia nada às pessoas, mas a marca Luís Madureira dizia muito porque as pessoas já me conheciam dos meus trabalhos e da minha experiência anterior. Portanto, e isso começou sozinho, sendo que eu sempre fiz parcerias com mais empresas, ou seja, e com mais pessoas, com mais experts, chamemos assim, nas determinadas áreas. E então, por exemplo, lembro-me na altura que estava a dar formação, dava formação com a Excel Formação, portanto eles subcontratavam-me para dar formação para eles, e eu vice-versa, se precisasse de expertise numa área em que eles dominavam, eu também falava com eles e olha, tipo, tu tens conhecimentos na área da banca, eu tenho aqui um projeto na banca, olha, ajuda-me aqui, fazemos era mais para o projeto em si do que outra coisa, sim. Ok. Então agora vamos dar outro passo em frente para um novo segmento, para um próximo segmento da entrevista, que é as experiências passadas. Nesse caso gostaria que partilhasse aqui connosco que é uma experiência passada que tu se pudesses alterar, assim, que não tenha sido necessariamente um fail, vá, mas uma experiência passada que se tu pudesses atualmente, se calhar mudarias. Isto pode parecer um bocadinho clichê, mas não há assim nada que eu dissesse assim, olha, eu fazia isto de uma maneira completamente diferente. Até porque... para já não sou uma pessoa muito a olhar para trás, estou sempre a olhar para a frente e a ver o que é que posso melhorar. Portanto, normalmente quando uma pessoa tem que ter capacidade de, à medida que as coisas vão acontecendo, ser capaz de mudar. E se tu viste que estás aí numa direção errada, pá, não teimar nessa direção errada e mudar e ser capaz de alterar a tua posição. Aliás, o SMINT, que é o programa que eu desenvolvi, ou o Approach, ou a abordagem em português que eu desenvolvi para o Competitive Intelligence em tempo real, o outcome é exatamente isto, é tu seres capaz de identificar as oportunidades e ameaças ou os perigos ou aquilo que tu podes usar para definir no teu melhor caminho. É como se fosse o Google Maps da gestão, tá a ver? Ao fim e ao cabo é assim, eu quero ir daqui a ali, qual é neste momento o trajeto, e tens um trajeto inicial, mas imagina que ao longo do trajeto o trânsito se acumula e tu tens essa informação e consegues desviar para passar ao lado do trânsito. Isto é o SMINT, a definição de SMINT. O que quer dizer SMINT em si? SMINT quer dizer Social Market Intelligence. Okay. De onde é que isto vem? Isto não vem de social media, vem de social consumer. O social consumer é o consumer que... Quando vai a comprar qualquer coisa, não vai, já, como antes ia, portanto, eu antes queria comprar um carro, ia falar com o meu pai ou com a minha família e depois ia falar com o meu amigo que era o cromo dos carros. Hoje em dia não, a primeira coisa que vou fazer vou Google. E isso é o zero moment of truth, né? Tu tens de ter disponível essa informação para que tu possas, para que o teu consumidor possa tomar a decisão. Portanto, tu já tens que estar a influenciá-lo nessa tens altura. Tens que prever também uma possível influência nesse sentido. Exatamente, portanto, tens de disponibilizar a informação e tens de ter melhor informação com os teus concorrentes. Ok? Portanto, e este social consumer resulta depois no social business. E o social business é, ao fim e ao cabo, a capacidade que o negócio tem, ou que um negócio tem, de utilizar todas estas mudanças societais, ok, e sociológicas, e a tecnologia que lhe está inerente, para otimizar o negócio. Portanto, o SMINT é a resposta ao social business, portanto, é a resposta do competitive intelligence para o social business, ou seja, se quiseres é o CI de Competitive Intelligence 2.0, mas eu não gosto de chamar 2.0, depois até acabo por se perder nos números. Basicamente o SMINT o que faz é Competitive Intelligence em tempo real, portanto passas de ter uma estratégia linear para passares a ter um fluxo estratégico, portanto vais tendo inputs incrementais que te permitem, em vez de teres uma estratégia de, que vai de A a B, tens uma estratégia que era suposto ir de A a B, mas que a meio do caminho tu te apercebes que, em vez de ires a direito, tens que fazer aqui um desvio ou dois. Interações ao próprio, exatamente, ao próprio okay. À própria questão. Então, e agora vamos dar outro passo, que é o que é que uma vitória para ti, um momento em que tu sintas que tenhas vencido um sucesso. Olha, um grande sucesso foi conseguir passar da visão do SMINT para a sua implementação. Ou seja, eu tive que vender o SMINT em conceito a um dos maiores players mundiais de logística e a um dos maiores players mundiais de comunicação, que foi o Ogilvy. Então, o SP e o Ogilvy? Tive que convencer o Ogilvy disto. Do potencial do SMINT, tive que convencer o cliente do potencial do SMINT e depois implementá-lo. E a grande vitória não é só, não é a implementação em si, chamemos assim, mas é a capacidade de ter montado isto as you go. Uhum. E depois a grande vitória, que eu chamo a grande vitória, é perceber que isto ainda ia além da minha visão. Ou seja, eu quando desenvolvi o SMINT sabia onde é que eu queria chegar, quais eram os deliverables que eu queria, mas nunca pensei é que os deliverables fossem tão fortes ou tão importantes ou trazessem tanto valor acrescentado como eu tinha previsto. Ok, muito bem. Agora vamos passar para as tuas super características, Luís. Okay. Qual é que tu achas que é o teu super poder? O meu superpoder é a resiliência. Ou seja, isto é. Eu próprio às vezes penso se é mesmo o superpoder ou não. Porque passar da resiliência para a teimosia pode ser às vezes um pequeno passo. Tero, né? Exatamente. É um passo muito pequeno. Mas, por exemplo, quando eu estou a falar em resiliência, tu seres capaz de passar uma tarde à procura de uma informação que tu sabes que está algures na web e que tu tens que conseguir, e a maior parte das pessoas, lá está, não passa da primeira página do Google. Eu tenho, às vezes tenho que chegar à 50ª para descobrir não aquela informação, mas um pequeno lead que me permite depois encontrar a informação. Ou seja, imagina que eu estou à procura de uma... Queria ver se estava aqui um caso real, mas não me estou a lembrar de nenhum. Mas imagina que eu estou à procura de uma determinada informação e eu, para obter esta informação, às vezes estou a procurar por uma ou duas ou três palavras erradas, mas que depois eu, na 50ª página, encontro o termo que me permite entrar naquele mundo. Porque se eu estou... E porquê é que isto acontece? Porque muitas vezes eu estou a fazer isto para uma indústria que eu não conheço, uhum. Eu tenho que perceber primeiro a terminologia da indústria. Depois de perceberes essa terminologia, ou perceberes qual é a terminologia que tu tens que usar numa pesquisa do Google para chegares à informação que tu queres, é fácil. É descobrir o jargon mais ou menos que se usa lá naquela... Exatamente. Eu estou a dar o exemplo do jargon, do jargão, mas a questão é mesmo... Tu não desistires e ir sempre, ou seja, isto dá para fazer melhor, e dá para fazer melhor, e dá para fazer melhor, e tu vais sempre melhorando. Não podes é ser teimoso ao ponto de paralisar, não é? Porque, por exemplo, às vezes tu passas uma tarde inteira à procura daquela informação, e acredita que passo mesmo, às vezes passo um dia inteiro, e esse tempo está a contar porque eu tenho que entregar, o deadline não muda, não é? Eu não posso dizer ao cliente, olha... Vamos adiar um dia porque eu passei um dia a procurar uma informação que não consegui encontrar. Portanto, isto está a aumentar a pressão, mas tu tens que ser capaz de encaixar essa pressão e conseguir ao mesmo tempo continuar a procurar para encontrar a informação que queres. Mas é essa informação que às vezes faz toda a diferença no insight que tu vais dar e no valor acrescentado que vais dar ao cliente. Qual é que é a tua maior fraqueza? A minha maior fraqueza... Isso é sempre uma pergunta, é para mim a mais difícil de todas, mas eu quase que volto ao superpoder. Eu às vezes... É a linha ténue. É dizer assim, epá, às vezes estou a ser teimoso. Normalmente diria que, sei lá, 90% das vezes é um ponto forte, mas acredito que em 10% das vezes pode ser uma fraqueza. E isto leva a outro ponto que, sim, eu às vezes penso que pode ser mais uma fraqueza do que um ponto forte, que é o perfeccionismo. Ou seja, eu quero ter sempre toda a informação, ou quero ter sempre a melhor análise possível. E às vezes o tempo que tu passas a ir do good to great, Estás a ver? Não compensa, porque era melhor ser good no resto de tudo. E estás ali a focar-te numa parte a ser great, estás sempre a tentar ir no great, e para o objetivo final bastava ser good. Ou seja, o que eu estou a dizer é, às vezes eu quero levar aquilo tudo perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, e não precisava estar tão perfeito, porque para a decisão que é, ou seja, estou a dar mais do que é exigido. Mas eu também tenho por norma dar sempre pelo menos mais 20% do que me é pedido. Porque assim não há qualquer hipótese de dizer, epá, entregou ou não entregou, ou seja, isso faz parte da tua marca pessoal. Só por curiosidade, já alguma vez leste o livro que é o From Good to Great, do Jim Collins? Não. não, já tenho já, na lista para ler neste momento, mas já li vários resumos desse livro, mas nunca li o livro em si. Ok. O último ponto das super características é, tens algum hábito que tenhas regular que sintas que te ajuda também a tornar-te um melhor super-herói neste sentido? Um hábito regular, epá. Um hábito regular é uma redundância neste sentido. Sim, tornaste melhor? Não, eu diria que a única coisa que eu faço regularmente é manter-me informado. Ou seja, e essa informação. Ou seja, passa por ler coisas, portanto, fazer uma ronda, faço sempre todos os dias uma ronda de redes sociais e newsletters e por aí fora. E depois, há uma coisa que eu faço sempre, mas também porque, devido pela minha área de trabalho, que é, por exemplo, eu inscrevo-me em todas as redes sociais possíveis e imaginárias que tu possas conhecer. Isto porquê? Porque para experimentar e para perceber, olha, isto vai ser uma coisa importante ou não vai ser uma coisa importante, ou qual é a lógica disto, até para perceber o modelo de negócio que está por trás. Uhum. E por aí fora. Bastante interessante. Ok, qual é que foi o melhor conselho que tu alguma vez já ouviste? Ou já recebeste, neste caso? Melhor conselho. Eu tenho um mote, ao fim e ao cabo, que é tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Uhum. Isso estava escrito nas paredes da minha escola secundária. E eu, na altura, não percebia bem a extensão, chamamos assim, desse mote desta frase, em última análise. Mas é uma frase, se nós pensarmos, é uma frase muito poderosa, porque, ao fim e ao cabo, é tudo vale a pena. Tenho aqui uma componente que é isto, é tipo, tudo o que tu fazes, se tu aprenderes com isso, valeu a pena. Tem valor, okay? Exatamente. E quando a alma não é pequena, é uma parte que eu, inclusive, eu gosto e tento trabalhar, que é apreciar melhor as coisas, quer dizer assim, que é o que era que estávamos, levo-nos um bocadinho atrás na conversa, que é, isto foi um fail ou isto foi uma maneira de eu aprender do o que é que não devo fazer da próxima vez, ou isto foi... tenho que abraçar isto e perceber o que é que eu posso tirar daqui de bom. Portanto, em vez de estar a ver o copo meio vazio vezes meio cheio, estar a vê-lo sempre como meio cheio. E isto é muito bom, porque dá-te resiliência e dá-te a capacidade de lidar com os setbacks, não é? Portanto, estás sempre numa visão positiva e otimista das coisas. Aqui na questão do hábito, há um hábito que ultimamente, ou seja, não falha. Eu quase todos os dias, e quando eu digo quase todos os dias, estamos a falar de 4 em 5, mínimo, ou média, vou almoçar com alguém. Isto porque me obriga a manter-me... Lunch alone também, lembro disso. Exatamente. E isso é uma verdade muito grande, é muito bom para desenvolver negócios, é muito bom para... perceber as pessoas, portanto, cada pessoa é uma pessoa, e tu estás almoças com uma pessoa, é um ambiente mais descontraído, tu percebes imensas coisas de uma pessoa quando estás a almoçar com ela, porque é uma coisa até mais intimista do que provavelmente só uma conversa, por aí fora. Uhum. E ao fim e ao cabo, estende a tua network, apercebes coisas que outras coisas não sabias. Se eu fizer uma ronda por todos os jornais, eu tenho uma determinada set de informação. Mas que se eu falar com uma pessoa que também faz uma ronda nos jornais e também lê livros e por aí fora, eu acabo por saber muito mais coisas, porque falo com uma pessoa que também digeriu essa informação. Portanto, tem aqui várias coisas. Mas tem sido, se calhar, ultimamente, o meu maior hábito tem sido até esse. É todos os dias, eu tenho, só para dizer uma ideia, esta semana não, todos os dias tive um almoço. Esta semana, na semana passada, foram 4 em 5 e por aí fora. Muito bem. Agora vamos então à secção do super-humano, que são as características normais, que mostram que, apesar do empreendedor que está aqui à nossa frente, ou que está nos nossos ouvidos neste caso, há um ser humano. Portanto, Luís, diz-nos uma coisa. Tu gostas de desporto? Gosto de desporto. Joguei ténis quase profissional, portanto fui aos nacionais de cadetes e júniores, mas depois vim para estudar para Lisboa, para aí estraguei-me todo e deixei de fazer desporto. Depois passei pelo desporto dos carros telecomandados, portanto acaba de ser desporto motorizado. Depois passei para o DJing, que não é desporto. Ainda passei pelo golfe, mas com as pequenitas, depois o golfe toma imenso tempo e portanto acabei de não fazer. Agora, o único desporto que eu estou a fazer é mesmo yoga, porque tem as duas componentes, tem a componente física e a componente mental. E há algum desporto que tu sigas com mais atenção? Só o motorizado e o futebol, ultimamente até mais por causa da parte de sport CI, portanto o competitive intelligence aplicado ao desporto, que é uma área que eu acho que é muito interessante e que as organizações desportivas... Sim, já te contactaram uns tempos atrás, pelo menos eu vi uma notícia tua, acho que começaste na bola. Uma na bola e outra no jogo. Uma foi quando o Jorge Jesus foi para o Sporting e supostamente ele no Benfica teria montado um departamento de Competitive Intelligence, e então eles perguntaram-me como é que ele poderia montar um Sporting, como é que se poderia montar um departamento de Competitive Intelligence. Só para teres uma ideia, e para quem não está a ouvir ter uma ideia, uma das razões pelas quais a Alemanha ganhou o Mundial, uma das razões que se atribui, portanto, uma das razões do sucesso é atribuído à seleção alemã ter montado um departamento de Competitive Intelligence com um expert, e que depois contratou cerca de 30 pessoas numa universidade de Frankfurt para serem, ao fim e ao cabo, os coletores da informação nos jogos e por aí fora. Depois de ter tudo analisado, desenvolveu-se um software específico pela SAP, portanto, SAP, para trabalhar isso e por aí fora. Portanto, uma área muito interessante. Se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde? Olha, quando eu não estou a trabalhar, gosto de ler livros e gosto imenso de ver séries de televisão. Qual é que é o teu livro preferido? O meu livro preferido, olha, boa pergunta, mas gostei muito do livro do Nuno Machado Lopes, e tudo mudou novamente, porque é de empreendedorismo e porque acho que tem imensos insights. Foi um livro que eu gostei, que li muito, muito, muito rápido. E depois gostei também, assim, estou a falar os últimos livros que me marcaram mais, o The Dark Web, que é sobre toda a web. A parte de baixo do A parte da web que não está indexada. Do glaciar, como se costuma dizer. Exatamente. Não? Okay. Os 90% da internet que ninguém conhece. Muito bem. Qual é o teu prato preferido? Prato favorito, peixe grelhado. Algum peixe específico? Não, gosto quase de quase, aliás, de, gosto de todos os peixes grelhados. Incrível. Qualquer um. Eu vou ser honesto, o meu preferido é salmão grelhado. Eu adoro salmão grelhado. Salmão grelhado é bom. Eu gosto mais do tipo do garopa. Garopa, se calhar, mas gosto de tudo. Ou seja, desde dourada, sardinha, robal, tudo. Ou seja, tudo que seja grelhado está por aí. Okay. Tens alguma superstição? Não, mas se tiver uma reunião muito importante, gosto de vestir uma roupa com a qual... me tenha corrido outra reunião, ou seja, que tenha ritual, portanto, imagina de eu dizer assim: epá, a última vez que eu vesti esta camisa, para aquela reunião não me correu bem, portanto não vou utilizar esta camisa se é uma reunião muito importante. Mas é só nessas alturas, portanto é uma coisa, pá, até engraçada como é que é nestas alturas vou buscar estas coisas, portanto, okay. De resto, agora em jeito final, temos aqui então o momento Uncle Ben. Já falaste da famosa expressão do tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tens alguma expressão para além dessa? Ou então pode ser mesmo essa que tu sintas que te tenha inspirado tanto? Sim, há outra que é... E agora faltam umas palavras para dizer corretamente, mas basicamente é o gozo está na viagem, não está em atingir o objetivo. Estás a ver? Ou seja, E isto também está ligado com tudo vale a pena quando a alma não é pequena, claro. Porque basicamente é tu seres capaz de apreciar o caminho e não apreciar só o fim. Por exemplo, muitas vezes acontece-me quando eu chego ao fim e entrego o projeto e o projeto correu muito bem e não foi aí que eu tive o pico de satisfação. Eu tive o pico de satisfação quando consegui entregar aquilo a tempo, quando consegui encontrar informação, quando consegui motivar as pessoas por exemplo, num wargame, imagina, quando consegui que o resultado do wargame fosse aquele que era ao fim e ao cabo o desejado e por aí fora. Muito bem, e agora em jeito mesmo de conclusão, paradigma daqui a 5 anos, pode ser o teu, pode ser do Uber Brands, pode ser do que quiseres. Paradigma. Que te fala liberdade. Olha, eu acho que o paradigma vai ser mesmo aquela questão pela qual quase começámos, que é a questão do social business. Ou seja, tu, neste momento, há uns anos atrás falava-se muito de big data, ok? Depois começou-se a falar de insights, depois e data scientists e coisas do género. Agora já se está a utilizar cada vez mais a palavra intelligence, portanto, significado de o next step. E eu acho que tudo isto vai levar, e agora começa-se também a ouvir muito falar, estás completamente, acho que é no hype do digital transformation. Eu já não acredito no digital por si só. É? Portanto, tu falavas muito também há uns tempos de digital marketing e por aí fora. Eu acho que já não existe digital marketing, exatamente, é marketing. E o marketing hoje em dia, a diferença é tu, e aí sim tens que fazer aqui a diferença, é esta questão, é o social marketing, ou seja, é o social business. Tu neste momento já não tens tradicional e digital, ou online e offline, ou whatever. O que tu tens é marketing e tens social business. E o social business, pelas características tecnológicas que vivemos hoje em dia, já é feito, portanto, ou seja, tu tens que integrar toda esta componente offline com a componente online e as duas têm que se potenciar. Portanto, acho que social business vai ser o paradigma dos próximos anos. Agora, a questão é se vai ser daqui a 3, se vai ser daqui a 4, 5 ou até 10. Eu acho que com a velocidade que as coisas estão a correr, um dos paradigmas vai ser o social business, porque eu acredito que já o estamos a viver, embora não se fale tanto nisto, mas eu acho que já é o momento atual, já é o momento de social business, e daí cada vez mais a importância do competitive intelligence, porque agora sim as empresas vão cada vez perceber mais disto e vão precisar de saber isto em tempo real para conseguirem se orientar. Ok, muito obrigado pelo tempo, Luís. Não, obrigado. Muitíssimo obrigado por teres estado aí desse lado. A tua atenção, como sempre, é sempre bastante valorizada. Esta semana não vou fazer uma grande despedida. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam a aproveitar este verão e que também estejam a trabalhar no vosso próprio desenvolvimento pessoal. Se vos falhou alguma coisa nesta entrevista, já sabem, podem ir a zgaia.ro e até à próxima semana, não se esqueçam. Se todos os super-heróis nascem sem poderes, para cada um ir atrás do seu. Um abraço.